O dia 3 de fevereiro na história, 1852. O ditador João Manuel Rosas, presidente da Argentina, foi derrotado na Batalha de Monte Caseros, diante das tropas do general Justo José de Urquiza, reforçadas por 25 mil soldados brasileiros. 1945. Estreou o filme Você Já Foi à Bahia, de Walt Disney, com os personagens Pato Donald e Zé Carioca. 1959. A queda de um avião matou o cantor e compositor Buddy Holly, um dos pioneiros do rock and roll, e os músicos Rich Valens, famoso pela música La Bamba, e J.P. Big Bopper Richardson. 1962. O presidente americano John F. Kennedy determinou o fim do comércio com Cuba, estabelecendo um bloqueio político e econômico. 1966. A sonda russa Lunik 9 se tornou o primeiro objeto feito pelo homem a pousar na superfície lunar. A Lunik 2, em 1959, havia se chocado contra o satélite. Esses são os fatos que fizeram o dia 3 de fevereiro entrar para a história. Tenham todos um bom dia.